da casa, da DW, agradecer por ter acedido ao nosso convite, apesar de que podíamos tê-lo feito com mais antecedência, mas estamos agradecidos por ter, de qualquer forma, também, apesar do tempo, aceito o nosso convite. É alguém que sempre está disponível, não é? E queremos, portanto, por isso agradecer a sua disponibilidade. Hoje o espaço vai abordar a temática sobre o desenvolvimento comunitário e vamos olhar um pouco para a experiência que o Serafim Quintino teve com a povoação dos Luandos no município da Kisama, em Luanda, uma experiência muito importante e rica nessa linha do apoio ao desenvolvimento comunitário. Em termos daquilo que é o perfil do nosso preletor, o Sr. Serafim Quintino, como é mais conhecido, ele é engenheiro de profissão pela UAN, engenheiro mecânico, não é? Engenheiro mecânico. Tem uma vasta experiência no trabalho comunitário, passando nas ONGs como a Mission Aviation Fellowship do Canadá, a MAF do Canadá, a Aliança Evangélica de Angola, a African Humanitarian Action, a Development Workshop, a Lumen e Plantec Limitada. Também fez parte nos anos de 97, salvo erro, na liderança da Associação do Clube dos Naturais e Amigos dos Luandos, e em 2005, com o apoio também da DW através do programa Construção de Paz, ela publicou uma coletânea de provérbios e contos, que por acaso até já tive a oportunidade de ler algumas vezes e eu recomendo. Se o colega Serafim Quintino tivesse mais alguma coisa, exatamente, foi muito útil e foi muito bom. Portanto, ao longo da sua explanação, o Serafim vai nos falar sobre a mobilização social, as parcerias, constrangimento, sustentabilidades e perspectiva dos projetos. Então, sem mais delongas, eu vou então dar a palavra ao Serafim e também explicar que vamos ter aproximadamente 20 minutos para a sua preleção, não é? E o restante de tempo vai servir para o espaço de debate, para contribuições, perguntas e respostas. Então, por favor, tenha o espaço aberto para si. E mais uma vez, obrigado por ter acedido ao nosso convite. Obrigado, eu. É uma experiência de 20 anos que nós vamos partilhar aqui. O Cadite é uma empresa social minha que eu criei ao fim do meu mandato no Senal, que eu fiquei. Eu sou o fundador do Senal. O Senal é o Clube de Naturais e Amigos dos Luandos, que é uma associação dos nativos naquela comunidade. E fiquei à frente da organização durante 14 anos. Depois passei a tocha para outras pessoas. E essa organização continua a fazer o seu trabalho na comunidade. Mas eu agora faço o trabalho na comunidade no âmbito da minha empresa. Portanto, a ideia é fomentar o desenvolvimento da comunidade. E uma das coisas que nós pensamos que é muito importante acontecer nas comunidades onde há esforço de desenvolvimento comunitário é o surgimento de instituições que podem impulsionar esse desenvolvimento. E assim, nós vamos falar um bocadinho sobre as nossas experiências. Pode continuar. O tema é o desenvolvimento comunitário, a experiência da povoação dos Luandos, município da Kisama. Luandos é mesmo uma povoação, não é sede da comuna. A Kisama tem 5 comunas, que é Mushima, que é a comuna sede, Cabuledo, Bembaxio, Kixinge e Mumbondo. A povoação dos Luandos é uma das povoações da comuna de Mumbondo. E Mumbondo tem 19 povoações. Portanto, não. E a representação do Estado termina na comuna. Na povoação é a área de jurisdição do sobado. Portanto, é um sobado, no fundo, onde se realizaram esses esforços de desenvolvimento. Vamos falar um pouco sobre conceitos, se bem que nós não vamos perder muito tempo com conceitos, porque não é essa a nossa missão. Vamos falar da mobilização social, das parcerias, dos projetos, da sustentabilidade, dos constrangimentos e daquilo que pode vir ser a continuação. Ah, pode continuar. Portanto, desenvolvimento, aquilo que eu entendo como desenvolvimento. É mudar de um estado de menor para maior capacidade de satisfazer as necessidades da vida. Mudar de um estado de sobrevivência para a prosperidade. Mudar de um estado de sofrimento para bem-estar. Portanto, em palavras simples, é aquilo que nós podemos entender como desenvolvimento. Next. E desenvolvimento comunitário o que é? Eu emprestei uma definição da senhora Maria Manuela da Silva no seu livro Desenvolvimento Comunitário, na página 31, diz assim: desenvolvimento comunitário é um processo tendente a criar condições de progresso econômico e social de uma comunidade com a participação ativa da sua população e a partir da sua iniciativa. E há muitas definições do que é o desenvolvimento comunitário, mas eu acho que essa casa-se melhor com aquilo que aconteceu nos bancos. Então, a primeira coisa que aconteceu foi a mobilização da comunidade. Indo em Bondeiro, eu a conversar com as pessoas da comunidade, a primeira coisa que fizemos foi criar uma associação. Então, os nativos da povoação dos Luandos, que vivem aqui em Luanda, sentiram e criaram a necessidade de fazer alguma coisa pela povoação que estava mesmo de rastro. E então, criámos no dia 5 de abril de 1997 uma associação e chamámos de Clube dos Naturais e Amigos dos Luandos. Naquela altura também havia uma febre de criar-se as chamadas ANAs, né? Associações Naturais e Amigos. E havia muitas associações desse tipo. Associações naturais e amigos de Malanja, e amigos do Uambo, e amigos de todos os sítios. E nós também criamos uma, só que não metemos o A, e metemos o C, consideramos que seria melhor clube. Clube por quê? Porque inicialmente era um ponto de encontro. Só queríamos ter um ponto de encontro onde nós estaríamos a refletir os nossos próprios problemas, como comunidade. E daí então, pensamos, mas para que ficar só ao nível de Luanda e não irmos mesmo para a nossa terra natal? E assim, em setembro do mesmo ano, nós fomos na comunidade e apresentamos a visão à comunidade. Tivemos reuniões com os anciãos da comunidade, com os sobras, com os jovens, com as mulheres. E, ato contínuo, realizamos um DRP com a ajuda da Associação do Evangelho de Angola, Aliança do Evangelho de Angola, e o ICALEA, o Instituto de Cooperação Internacional da Associação Alemã para a Educação de Adulto. E fizemos um DRP. Felizmente, começamos da melhor forma. E continuamos com esclarecimento, sensibilização e educação contínua da comunidade. Portanto, a mobilização social inclui isto. E qual era a visão da organização? Queríamos dar à comunidade de Luanda uma qualidade de vida mais compatível com os padrões internacionalmente reconhecidos para as zonas rurais. O nosso sonho era quebrar o isolamento e a estagnação dos luandos e arredor. Aquisama é um município que tem uma longa história de isolamento e de fraco investimento de todos os governos que já passaram por este país, desde o tempo colonial. Grande parte do território da Aquisama é uma reserva, é um parque, e por causa disso não se fizeram quase investimento nenhum. Além disso, também, historicamente, a Aquisama é uma das regiões que ofereceu muita resistência à ocupação colonial. E então as autoridades portuguesas deixaram aqueles povos no seu estado mais ou menos natural, gentílico, sem lhes incomodar, e quase não houve investimento nenhum. A primeira escola que foi construída no Luanda foi em 1966. A primeira escola de ensino público foi em 1966. as aulas arrancaram em 1968, só para ver o nível de atraso. E os valores que nós definimos para nós mesmos era uma comunidade pode, se quiser, criar e gerir sustentavelmente os seus próprios serviços de saúde, educação, geração de rendimentos, sem precisar de depender do apoio externo, nem mesmo do governo. Na verdade, esse era o desafio que nós tínhamos. Nós queríamos demonstrar que uma comunidade pode, se quiser, criar para si mesmo um sistema de educação, de saúde e de segurança alimentar, sem precisar depender do governo. No fundo, tínhamos chegado a um estado de saturação, por termos sido marginalizados por todo esse tempo. As autoridades coloniais marginaram a população e o próprio governo, depois da independência, também continuou a marginalizar a comunidade. E mesmo naquela época em que houve a ajuda humanitária por causa da guerra, a Kisama nunca aparecia na lista das organizações das Nações Unidas, do OTC, para apoiar, seja o que for. E então isto criou uma espécie de revolta, né, no sentido de que as pessoas disseram, então nós mesmos vamos fazer alguma coisa por nós. E o nosso lema era este: nós podemos fazer por nós mesmos alguma coisa. O apoio externo deve ser uma consequência, não a causa da nossa ação. Isto é para dizer que nós sempre definimos que com ou sem o apoio externo nós vamos fazer alguma coisa. Nem que seja uma coisa assim. Contar primeiro com as próprias forças. E as parcerias. No desenvolvimento comunitário, é bom haver... Eu fiz isso à mão, porque não consegui depois fazer uma coisa no computador. Mas a teoria sobre o desenvolvimento comunitário recomenda que seja uma parceria entre a administração local, a associação ou a organização comunitária de base, ou a ONG local, e as agências das Nações Unidas, e ONGs internacionais ou nacionais. Mas, no caso dos luandos, isso nem sempre ocorreu como se pensava. E assim, podemos continuar. E assim nós fomos vendo como é que as parcerias foram se desenvolvendo. No caso dos luandos, a relação com a administração local dependia mais do administrador. Portanto, se o administrador fosse uma pessoa mais culta e mais lúcida, havia uma relação de amizade. Mas se fosse uma pessoa mais ligada ao partido ou menos lúcida, havia uma relação de hostilidade ou indiferença. Nos primeiros anos, havia, no primeiro ano, em 1997, havia lá um administrador, que agora é o administrador do Tapuaco, o Sr. Carlos Calvitinho, que é uma pessoa que era mais aberta, encorajou-nos para fazer alguma coisa. Mas ele fez 6 meses, depois veio outro que tornou-se completamente nosso inimigo, porque achava que a organização ia tirar protagonismo, ia fazer o trabalho que era suposto ser feito pelo governo. Então, essas são mais ou menos as reações que a administração local tem com um esforço de desenvolvimento comunitário. Hostilidade, indiferença ou amizade. Mas é uma amizade também que não é frutífera, não? Porque eles não têm mesmo nada também para dar. O problema é que as administrações locais não têm, no fundo, poder para ajudar o esforço de desenvolvimento comunitário. A relação com as ações da ONU, praticamente inexistente. As agências das Nações Unidas, acho que agem num nível muito mais alto, que não conseguem ver as povoações e as pequenas iniciativas feitas por organizações como o Senado. Tentamos aproximar muitas agências das Nações Unidas, mas quase não se conseguiu fazer muita coisa. Podemos continuar? Relações com as ONGs internacionais, também um bocadinho difíceis. As relações com ONGs nacionais, depende muito da amizade que algum membro da organização tem. Tivemos boas relações e apoios de organizações como a AEA, a Development Workshop, E através do Development Workshop tivemos apoio da Christian Ed no projeto de construção da página, que resultou no financiamento deste livro também, Canadian Fund, a ICO, mas isso é em função do conhecimento que alguns membros da organização tinham com essas instituições. Podemos continuar. A relação com as empresas também não são muito fáceis. Ultimamente começou a haver, por parte das empresas petrolíferas, um pouco de preocupação com a relação com a responsabilidade social, e assim beneficiamos de alguns apoios com a BP Angola e com a Sona Angola, mas também sempre foi na base do conhecimento que o líder deste movimento tem com alguém que está ligado a essa organização. Não é porque as pessoas sabem que existe esse projeto e o projeto é interessante, independentemente de conhecer alguém e apoio. As áreas temáticas. Depois do DRP, nós fizemos entre 25 e 30 de maio de 1998, a comunidade identificou como prioridade a saúde, a educação. E o mau estado de conservação da via foi definido como o maior constrangimento a qualquer esforço de desenvolvimento daquela comunidade. E então nós começamos a atacar os problemas assim mesmo como foram identificados no DRP. Primeiro a saúde, depois a educação e mais tarde tentamos também abordar questões de acesso ao mercado, fazendo alguma coisa na via. E assim depois as questões de desenvolvimento econômico mesmo de turismo. Podemos continuar. Então começamos onde nós estávamos. Começamos com aquilo que nós tínhamos. A primeira coisa que fizemos foi construir um posto médico com material local. E o acordo foi, os nativos da população que vivem em Luanda contribuem dinheiro para comprar um kit de medicamento. E a comunidade constrói uma casa de pau a pique. E a casa foi construída e começou a funcionar. Havia um enfermeiro formado na população, ele estava a trabalhar como enfermeiro e era ajudado por mais um jovem e algumas senhoras faziam limpeza no posto médico. Isso funcionou muito bem durante 4 anos. A sustentabilidade era mantida mediante pagamento das consultas e medicamentos com óleo de palma. A povoação de Luanda é muito rica em óleo de palma. Todo mundo tem palmeira. E então a pessoa pagava 0,5 litro de óleo de palma para ter acesso à consulta e medicamento. Este óleo de palma era enviado para Luanda e as senhoras, membros da associação, vendiam o óleo de palma. E com esse dinheiro comprava-se medicamentos e pagava-se o enfermeiro. A administração local não gostou, combateu esse sistema, alegando que o povo já é pobre, não pode pagar, e que a saúde em Angola é gratuita, e que o posto médico tinha que ser entregue ao Estado. Nós entregamos o posto médico ao Estado, o Estado comprou um kit de medicamento e mandou um enfermeiro que ficou lá 15 dias. Fugiu. E a delegação municipal... da saúde também estava a alegar que um posto médico não podia trabalhar pelas condições, material precário, etc. E nós procuramos apoios para construir um posto médico moderno, que é melhor que o posto médico que está na sede da comunidade. E até hoje a luta é fazer com que o Estado põe a funcionar aquele posto médico, já está acabadinho, só não funciona porque o Estado disse que é responsabilidade dele cuidar da saúde. Esta casa é o posto médico, 8 anos depois a casa caiu no desuso, já temos um outro posto médico, mas também não funciona. Podemos continuar. Aquela é a única escola, no fundo é uma sala de aula, que foi construída pelas autoridades coloniais em 1966, e entrou em funcionamento em 1968. E todas as pessoas do meu tempo estudaram naquela escola. Essa escola, neste momento, foi transformada em museu da escola. Nós transformamos em museu. depois da independência, as populações estavam na zona mais alta, mas depois da independência desceram para baixa, porque estavam na zona alta por imposição do governo colonial. Depois da independência, foram junto das lavras e fizeram uma escola de ensino primário de pau a pau, de pau a pique, que era do Estado. E até 1997, que nós criamos a organização, em todo o município da Kisama, com exceção na sede do município, o ensino estava limitado ao primeiro nível. Nós contratamos professores de Luanda e construímos aquela escola e começamos a dar aulas do segundo nível. Pode continuar. Começamos a dar aulas do... Não, volta, por favor. Continuamos a dar aulas do segundo nível. A quinta classe, a sexta classe. E isto... Não. Exato. E isto criou-se uma administração. Mais uma vez. E a administração... depois de nós concluir, fizemos a quinta e a sexta classe, eles não aceitaram dar o certificado dos jovens que fizeram a sexta classe para fazerem a sétima. E nós introduzimos a sétima classe e eles disseram que para vocês terem a sétima classe tem que ter uma escola de caráter definitivo, não podem continuar a dar aulas naquelas casas. E nós batemos as portas da DDB e a DDB financiou um projeto e construímos mais 3 salas de aula, uma área administrativa e 2 quartos de banho, ao lado da escola antiga. E a administração disse, não, essa escola não devia estar numa povoação, devia estar na sede da comuna. Mas nós, nossa vocação não é trabalhar na sede da comuna. Nós somos... depois eles construíram uma escola de pau a pique. Nós não podíamos ter uma escola de pau a pique, mas o governo depois construiu uma escola de pau a pique na sede da comuna e obrigou que essa escola fosse uma sala anexa. Sim. A escola de pau a pique na sede da comuna. E depois todos os professores da ADPP que nós contratávamos, porque nós é que contratávamos os professores, todos os professores da ADPP que nós contratávamos, uma parte tinha que ir para o governo. E no fim, eles obrigaram a entregar a escola ao governo. Nós entregamos a escola. No início, eles deixaram de mandar professores para a sala anexa, que na verdade é a escola, para a sala anexa da povoação. E no fim, a escola parou porque não havia mais professores. Podemos continuar? Depois havia tentamos atacar o problema com o maior constrangimento ao desenvolvimento, que é o problema da estrada. Para ir para os Luandos, você pode ir pela Mushima, que é a sede da população. Neste momento, daqui de Luanda para Mushima, tem uma estrada asfaltada. Depois de lá para os Luandos, são 126 km de picado, passando pela sede do município. Mas normalmente nós vamos pelo Dondo, pelo sul. Daí há um ponto, a estrada que vai para o Luambo, há um ponto em que nós saímos fora da estrada. E dali até a povoação são 60 km. E essa estrada que nós tentamos atacar. No projeto financiado pela DD, pela BP, que nós chamamos Projeto Oral, Oficina Rural de Artes e Ofícios, tínhamos fundo para fazer uma intervençãozinha na estrada. Assim fizemos uma pequena intervenção na estrada. Foi a primeira intervenção no período pós-independência, porque a última intervenção foi em 1972. Nunca tinha passado nenhuma máquina naquela estrada desde 1972. Até que nós demos um jeitozinho com uma máquina que nós alugamos. Podemos continuar? Pode continuar? Aqui tem um pequeno vídeo, mas não vamos ver a seguir. Podemos continuar? Essa intervenção que nós fizemos anualmente degrada, por causa das chuvas. A estrada depois fica assim. Daí, quando cessou o financiamento da BP, nós, os naturais, decidimos que anualmente vamos fazer uma contribuição para fazer uma operação de tapa-buraco, com o envolvimento da comunidade. E assim alugamos sempre uma máquina para fazer uma intervenção de tapa-buraco, para eliminar esse tipo de dificuldades. Podemos continuar? Esse é um pequeno vídeo que ilustra mais ou menos o prejuízo que a falta da estrada faz. Essa senhora como todas as outras, tem pomares de laranjeiras e limoeiros que não conseguem escoar. É muito produto que se perde. Como o vídeo é um bocadinho longo, não vamos ver. Depois, mais tarde, podemos ver se for necessário. Continuamos. Depois fizemos uma intervenção mais de fundo. Esse trabalho, até aí, foi feito no âmbito do SENAL, Clube dos Naturais e Amigos dos Lagos. E depois, eu já no âmbito da minha empresa, o CADIP, consegui um financiamento da Sonangol para construir 20 casas. E para poder chegar na comunidade com os meios, era preciso uma intervenção na estrada. E assim fizemos a primeira grande intervenção na estrada, em que nós alugamos uma bulldozer que alargou a via nas dimensões da estrada de 1972. Podemos continuar? O projeto oral visava construir condições de habitabilidade mais dignas. As casas na comunidade são feitas com esse material local, capim e pau a pique. Nós queríamos inovar a qualidade de casa, porque no nosso trabalho com a comunidade sentimos que a pobreza é mais sentida pelas mulheres, e uma das facetas da pobreza que é mais humilhante é a qualidade de casa. As senhoras se queixam que o tipo de casa é muito humilhante. Às vezes, porque as casas lá... Podem ir um pouquinho à frente? Exato. As casas são desse tipo. Normalmente tem uma ou duas divisões. Tem uma ou duas divisões e toda a família vive na mesma casa. E depois é susceptível de albergar roedores, ratos e cobras. E depois não demora muito, né? De 5 em 5 anos é preciso construir uma nova casa. E para as pessoas da terceira idade é muito complicado. Porque os filhos crescem, vão para a cidade, depois o velho, o casal, às vezes já viúvo, fica na aldeia, já não tem capacidade para construir casa em cada 5 anos. Então nós pensamos em, pelo menos, melhorar a qualidade do material. E aí pensamos fazer casa de pau a pique, mas melhorar. Só que isso não funcionou muito bem. Aqui eu estou a tentar melhorar o pau a pique para fazer uma casa com um bocado mais de estética e durabilidade. Mas isso é muito trabalhoso, a comunidade não aceitou isto porque é muito trabalhoso, não é possível encontrar paus direitos, e então essa estratégia foi negada. Podemos continuar? Então pensámos em introduzir o BTC, o bloco de terra comprimido. Aí tivemos que comprar uma máquina para comprimir. É uma mistura de terra vermelha com um bocadinho de cimento e faz-se esse tipo de bloco. Podemos continuar. E construímos uma casa modelo com a ideia de que a família que quisesse construir a sua casa depois podia replicar. Mas o financiamento também da BP só foi para construir a casa modelo mesmo, não serviu para mais nada. Depois, com o financiamento da Sonangol para construir 20 casas, aí houve um pouco mais de impulso. A maior parte das pessoas, sobretudo os professores e os sobas, que têm um bocado mais de dinheiro, porque recebem um subsídio do Estado, tinham preferência em construir casas de blocos de areia e não de BTC. Mas isso é como tudo. Cada um luta com as armas que tem. Os que têm menos condições económicas vão fazer de BTC. Os que têm mais, fazem de bloco. Podemos continuar? Aí pensamos que não vale a pena encorajamos as comunidades a construir casas modernas da maneira como elas constroem, assim, tudo torto, não é? E ainda por cima nas zonas baixas. Então, trabalhamos com a comunidade. E encorajamos e demonstramos à comunidade que os sítios mais apropriados para viver não são nas valas, são zonas de risco. E foi bom que algumas dessas casas depois caíram com o vento, de chuva, e eles mesmo compreenderam que era melhor construir em zonas altas. Então, identificamos zonas e nós urbanizamos, demos terrenos e encorajamos as pessoas a construir suas próprias casas, já numa zona urbanizada. A ideia é, para as pessoas da terceira idade, por exemplo, viúvos ou viúvas que estão sozinhos, constrói, com a ajuda do projeto, uma casa de um quarto. Aquelas famílias, aquelas pessoas de terceira idade que ainda vivem os dois, casados, e às vezes em quando recebem visitas ou têm um neto em casa, constroem uma casa de dois quartos. Essa casa é a casa do Soma, que o projeto construiu, também como uma forma de incentivar as pessoas. O projeto construiu totalmente a casa do Soma, é uma casa que tem dois quartos, um quarto de banho dentro e uma cozinha. E sala, naturalmente. E então, dois quartos para quem ainda tem alguém, uma criança ou que recebe visita. E a terceira, o T3, que é uma casa com três ou mais quartos, já dependendo de quem tem mais posse. Aquela casa é a minha casa. Essa tem quatro quartos. Vamos? Aqui estamos a inaugurar a casa do Soba. Portanto, esse é o Soba grande lá. Esse aqui é o uniforme do Soba. Aquela aí, colonial, não sei porque que eles mantêm. Mas o uniforme do Soba é esse. Está bem? Podemos continuar. Outro problema grande na comunidade de Luanda é a água. No tempo de chuva, há um rio intermitente que passa água e as pessoas bebem a água do rio. Mas no tempo seco as pessoas recorrem às cacimbas abertas e água em má qualidade. E nós, no âmbito desse projeto, pensamos em trazer uma solução inovadora, encorajar as pessoas a comprarem tanques Flotec de 10 ou 20 litros. Uma vez que vai construir uma casa com chapa, então põe a cala e recolhe a água da chuva. Então, com 20 mil litros de água, para um período que vai de 3 meses, a pessoa tem água suficiente. O governo tentou contrariar a nossa abordagem, mandando lá um trator com uma cisterna de água, e o trator depois caiu no rio e estragou. Não é sustentável. Aí a carrinha do projeto ajudar algumas senhoras a tirar a água da cacimba para levar para as lavras que ficam a 16 quilômetros. Vamos continuar. Sustentabilidade. O que é que nós desenhamos como forma de assegurar a continuidade desse projeto? Pensamos fomentar uma economia local assente no turismo e na agricultura. Então, nós incentivamos que os trabalhadores que estavam nesses projetos financiados, parte do seu dinheiro, em vez de vir gastá-lo aqui em Luanda, constrói uma casa lá. E esta casa vai servir como uma hospedaria para turistas. Porque, e nós aqui, por exemplo, nós estamos com turistas a comerem numa casa improvisada. E alguns turistas querem acampar, outros querem dormir numa casa tradicional, numa casa de uma família. E outros são um bocadinho mais exigentes, querem ar-condicionado. Pronto, então a ideia é, vamos tentar responder às exigências de todo. Quer ar-condicionado, então vai na casa do chefe. Aí tem ar-condicionado. Na tua casa. Na minha casa. Se não quer ar-condicionado, quer acampar, pode acampar em qualquer sítio. Mas a ideia é captar receitas com o turismo. Nestas casas, naturalmente, quem vai trabalhar nessa casa são as pessoas locais para limpar, então tem emprego e ganha algum dinheiro com esse trabalho. E também vão vender os seus produtos, agricultura e outros produtos. Então, atraímos turistas que compram os serviços e produtos da comunidade e esse dinheiro é utilizado para eles construírem as suas casas melhoradas. Porque o maior constrangimento das pessoas é dinheiro para comprar materiais de construção industriais. Nós colocamos a... Pode continuar, não sei se ainda tem alguma coisa. Não tem mais. Nós colocamos à disposição da comunidade um trator com uma carroça para transportar areia, água, pedras para a obra. E a carrinha para trazer de Luanda cimento, ferro e todos os outros materiais de construção. Isso o projeto fazia gratuitamente, mas a família tinha que comprar os seus próprios materiais. Tem que comprar o seu cimento, o transporte é gratuito, mas tem que comprar o cimento, o ferro e a mão de obra. Esse é o outro maior constrangimento. Lá na comunidade, todo mundo sabe fazer casa de pau a pique, mas não sabem fazer casas de alvenaria. Então, era preciso trazer pedreiros de Luanda. As pessoas com menos posse não conseguem fazer. A nossa prioridade eram as pessoas de terceira idade e as pessoas que estavam em zona de risco. Mas tivemos que alterar a prioridade, porque essas pessoas não tinham como começar. Então, começamos a trabalhar com os sobras e com os professores que tinham algum dinheiro e que podiam começar as suas obras. O esforço agora é como manter isto. Os principais constrangimentos que nós vimos nesses 20 anos. Primeiro é a ausência da vontade política do governo. É, quando se trabalha na comunidade, vê-se claramente que o governo não quer promover. Às vezes não gosta que isso se diga, mas é a verdade. O governo não quer promover realmente o desenvolvimento das comunidades, das populações. A hostilidade das administrações, é claro, isso está ligado. Se não há muita boa vontade da parte do governo central, isso também reflete nas administrações locais. E lá na administração local, essa fraca vontade política manifesta-se na forma de hostilidade, porque fica sempre com ciúme. Por detrás desse movimento, se calhar está lá um partido da oposição, onde querem chegar, o que eles querem fazer. Fica-se com ciúme de que estão a fazer o que eles deviam fazer. Depois, a cultura de medo. As pessoas nas comunidades têm muito medo do que o regime pode fazer. Então, este medo é tanto que tem depois o desinteresse das pessoas de se associarem para resolverem seus próprios problemas sociais e económicos. Fica-se à espera do executivo. Então, o executivo vai fazer e eles ficam à espera. Só que estão a esperar há 40 anos. O outro constrangimento é o mau estado das vias de acesso. É difícil conduzir um processo de desenvolvimento comunitário e você só tem 5 meses para ir lá. Por exemplo, agora, neste momento, eu não posso ir lá. Porque a estrada não está boa. Então, em fevereiro não vou para lá, março não vou, abril também, maio não vale a pena, então começo a ir em junho. Vou junho, julho, agosto, setembro, mais tardar novembro, depois já não pode ir mais lá. E o pior ainda é que eu também tenho que trabalhar aqui para manter o fogão aceso lá em casa. A ausência de serviços de telecomunicações. Eu não posso dar orientações a partir daqui, tenho que ir lá. Não tem como. Não tem Movicel, não tem Unitel. Parece isso, vai se resolver já com satélite. Depois, a inexistência de recursos humanos qualificados. Esse é o outro constrangimento. A seguir, estamos já no fim. Lições aprendidas. O que é que nós aprendemos com isso? Aprendemos que o sucesso do desenvolvimento comunitário depende do regime político vigente no país. O desenvolvimento comunitário funciona melhor num ambiente de democracia, de pluralismo, porque o movimento ou a associação que está a fomentar isto sempre é vista como um adversário, num contexto de um regime mais ou menos monolítico ou extrativo, como alguém disse, sempre se vê que é um adversário. Já num ambiente de maior abertura democrática, as associações não são tidas como adversário. Portanto, essa é uma das lições. Os resultados dos projetos dependem das expectativas dos beneficiários e dos trabalhadores. Aqui eu aprendi a contrariar um pouco a visão tradicional de que os únicos beneficiários do projeto são os membros da comunidade. Para mim, os beneficiários do projeto não são só os membros da comunidade, são todos, até os trabalhadores. Se os trabalhadores não se sentirem beneficiários do projeto, eles vão sabotar o projeto. Na verdade, até a maior parte do dinheiro de um projeto fica com os trabalhadores. A maior parte do dinheiro de um projeto fica com os trabalhadores. Por isso é que nós dissemos, então, como vocês vão levar a maior parte do dinheiro? Então investem aqui. Não investem em Luanda. O meu salário no projeto era $2.500. Então, em vez de trazer esse dinheiro para Luanda, então investe lá. E eu acho que isso é uma visão inovadora, no sentido que os beneficiários do projeto só são a própria comunidade. Os trabalhadores são, na verdade, os principais beneficiários do projeto. E o resultado do projeto depende muito do da sua atitude e do seu interesse. Também aprendemos que a percentagem dos nativos que vivem fora da localidade, onde ocorre o processo de desenvolvimento, que se mostram hostis, indiferentes ou que se envolvem, tem um grande impacto no seu desempenho. Estou a dizer isso porque aqui em Luanda há mais naturais dos luandos do que nos próprios luandos. Então é a atitude dos naturais daquela comunidade que estão nas cidades que vai determinar os resultados disso. Se houver muitas pessoas que estão contra essa iniciativa, eles mesmo vivendo longe da comunidade, eles vão sabotar o trabalho. Mas se eles ouvirem, há um projeto, até pode ser do governo, pode ser de uma ONG, há um projeto na nossa terra, do governo ou da DDB, mas os que estão aqui aderem e contribuem, esse projeto tem mais chance de ir longe do que aquele projeto em que, por alguma razão, as pessoas vão resistir. Porque mandam cartas mesmo. Nós temos uma experiência de alguém que mandou uma carta. Nós recebemos um financiamento do DDB que eram $9.000 americanos, equivalente a $10.000 canadianos. E alguém me escreveu uma carta para a comunidade, dizendo que o Serafim recebeu muito dinheiro para construir, porque o projeto estava a financiar material. A mão de obra e o resto tínhamos que ser nós acrescentar. Eles desencorajaram as pessoas a contribuir, porque disseram que eles receberam muito dinheiro para o projeto. Então não façam nada. Se você tiver que fazer alguma coisa, tem que... O pedreiro que inicialmente queria fazer o trabalho voluntariamente, depois ele queria receber remuneração, porque ouviu que nós tínhamos muito dinheiro. Mesmo depois de apresentar os documentos, na altura até foi a Advis, que era responsável pelo projeto de incêndio para locais. Mesmo com os documentos assinados, as pessoas meteram na cabeça que havia dinheiro para pagar todo mundo. E o projeto foi correndo com muita dificuldade, porque as pessoas que estão na cidade contribuíram para o desengajamento das pessoas. Acho que é o próximo meu fim. Ok, muito obrigado. Muito obrigado, Serafim. Penso que esta é uma experiência genuinamente de desenvolvimento comunitário. Eu fiquei, de facto, impressionado com a experiência. E vou agora dar a palavra a quem estiver interessado em colocar questões, fazer uma contribuição ou perguntas de esclarecimento. Está agora em aberto. Por favor. Bom, eu acho que... Por favor, apresentar-se, só dizer o nome e a instituição. Bom, estava a pensar que dispensasse. Não, há pessoas que não, né? Conhecem. Bom, eu sou o Adão Adriano e sou funcionário da DW, estou ligado ao setor de água e saneamento. Bom, eu quero dizer que apreciei a sua experiência, Serafim, muito, muito interessante. Eu acho que é um bom legado para todos nós, porque Luanda, de facto, por ser o polo de desenvolvimento, né? Portanto, acho que 90% das pessoas em Luanda vieram do interior. E eu acho que essa tua experiência é um bom legado para nos lembrar de que temos origem e não devemos nos esquecer das nossas origens, podemos fazer alguma coisa. Agora, eu gostaria, Serafim, que falasse um pouco mais, tanto quase que não falaste, sobre o processo de tomada de decisão coletiva na comunidade durante esses anos todos, como é que foi, como é que envolveram as pessoas, como é que eles se organizaram, como faziam para as pessoas participar e também no processo da tomada de decisão nesses projetos todos que tiveram ao longo dos 20 anos. Okay. Eu não sei se acha melhor vir quatro ou três perguntas e depois responder? Sim, pode ser. Ok. Mais alguém? Sim. Sou Simão Mapuz, também funcionário da DW. Primeiramente dizer que, de fato, é um projeto, uma iniciativa bastante tocante. Gostei do que vi, né, e ouvi. Mas a minha preocupação, queria saber atualmente, agora, como é que as coisas estão? Está parado? Continua? Essa é a minha questão. Eu acho que é interessante se olharmos para... Porque o DW está colaborando com o Habitat sobre este projeto de fazer uma diagnóstica dos pontos de desenvolvimento e serviços no nível nacional para tentar mapear isto em termos de olhar para a estratégia de desenvolvimento nacional. Eu acho que quando temos dados mais de pormenor, vamos ver que áreas com Luandas, num raio de 200 km da cidade de Luanda, hein, são zonas verdadeiramente subdesenvolvidas. Eu acho que o processo de subdesenvolvimento aconteceu nestas zonas numa... Eu acho que pode escolher qualquer acesso de raio de fora de Luanda, mesmo no caminho para o norte do país, este caminho ou para o sul. Vamos ver a mesma coisa, hein? Um raio de mais ou menos 200 ou mais quilômetros de Luanda é uma zona de desastre, onde não há nenhuma indicação do desenvolvimento ao longo dos muitos anos, hein? E esta comunidade é um exemplo do... Claro, como o Serafim, a sua organização, é laudável para realmente combater contra esta tendência, mas eu acho que a questão porque Luanda, a influência da cidade, é para subdesenvolver a zona à volta da cidade, que numa situação normal tem de beneficiar da cidade, hein? E no caso da Angola, não, isto não aconteceu. E é uma questão para os planificadores ou para... Eu não entendo exatamente, mesmo ir para a zona do Colobengo, hein? É uma zona que o mesmo MPLA nasceu ali, naquela zona, mas também é uma zona realmente desenvolvida, há pouco desenvolvimento local naquela zona. É uma questão que devemos discutir. Serafim, você agora, nós fechamos. Ok, eu sou o último sempre. É difícil ficar nesse lado, por favor. Pois é, Muniz Sebastião. Okay. Só estou aqui a assistir, sou convidado simplesmente. Sr. Serafim, eu gostava de saber o seguinte, pelo tempo que trabalha com a comunidade, apresentou-nos aqui a visão, a missão, os valores, não é? Da instituição, vamos assim considerar. Não conseguiu ao longo deste tempo de trabalho partilhar com eles esses três elementos, a visão, a missão, os valores, de modo a poder transmitir-lhes competências, no sentido de que esses 5 meses que não pôde estar com eles, que eles fossem capazes de localmente poder marcar alguns passos e quando lá chegasse, se calhar para corrigir ou melhorar alguma coisa. Não acha isso mal, no sentido de que se o senhor Serafim não vai para lá, a comunidade para e se morre, também não tem mais nada para se fazer? Quer dizer, criar outros Serafim. Temos de criar outros Serafim. Não, não, não, não, Exatamente, é por ali, pronto. Não conseguiram criar outros serafins ao longo desse tempo. Porque parece que a comunidade fica refém às suas ideias. Ok, por favor. A primeira pergunta foi do... Adriano. Adriano. O processo de decisão, como é que é tomado o processo de decisão? Desde o início nós procuramos envolver o maior número possível de pessoas nesse processo. E na verdade foi mesmo um movimento. Okay? Nós criamos a associação aqui em Luanda, como disse. E o presidente da associação tinha que ser, até hoje, alguém que vive lá. Alguém que vive lá. Geralmente, é um adulto mais velho, que é presidente. E depois nós tínhamos alguém que é o representante da organização aqui em Luanda. Esse tempo todo que eu fiquei à frente da organização, era representante em Luanda. A ideia era mesmo para haver uma espécie de separação de poderes. Portanto, eu era representante de Luanda, porque Luanda é o sítio onde se tomam as decisões, é onde estão os possíveis doadores. Mas a nossa tônica sempre foi, nós vamos fazer sempre alguma coisa, com ou sem o apoio externo, vamos fazer alguma coisa. E nós fizemos, se voltar no primeiro slide, para você engajar mas no primeiro mesmo, para você pôr as pessoas a fazerem isso é porque eles compreenderam, não é? Senão não fariam, não é? É porque eles compreenderam. Então nós sempre tivemos encontros com todo mundo, para esclarecer o que é que se pretendia. Agora, no início houve uma avalanche muito grande. Todo mundo aderiu. Mas depois começou a haver recuos. Porque começamos a receber ameaças das autoridades locais. Portanto, o partido MPLA na sede do município. E sabe como é que não são as comunidades? As pessoas das comunidades têm muito medo do MPLA. Tem muito medo mesmo do MPLA e do governo. E então, mas mesmo assim nós fomos conseguindo manter as pessoas e envolvê-los no trabalho. E as decisões, como disse o Adriano, queria saber, eram completamente participativas. Agora, também temos que convir uma coisa, não é fácil fazer democracia com pessoas que têm pouca instrução. Democracia é para se fazer com pessoas que estão mais informadas. E sempre trabalhamos no sentido de ensinar. Porque as pessoas, às vezes, tinham muito boa vontade. Mas boa vontade não basta. Precisa mesmo de capacidade. E há momento em que você tem que arrastar. E não, o ideal é deixar as pessoas andar. Mas havia momento em que a pessoa tem que arrastar. Porque as pessoas não têm ainda a capacidade de andar por si só. Mas uma das coisas que nós sempre queríamos incentivar é a democracia interna. Por isso é que, ao fim de 14 anos, porque depois eu saí de representante de Luanda para secretário-geral, numa altura em que alguém se candidatou como secretário-geral, mas depois não deu conta do recado, não estava a corresponder, eu fiquei secretário-geral por um ano, sempre na visão de preparar, e neste momento está lá uma outra pessoa. E isto parece que já posso também ligar a uma pergunta, no sentido de, e agora como é que está a situação? Morreu ou não? Responde morreu? Simão. Não, não morreu. Só a organização, o Senado, está a seguir uma abordagem diferente, uma abordagem com a qual eu não concordo. Eu sou tido como muito radical. E radical em relação à administração, em relação ao governo. Então eles estão a trabalhar mais na base de... Neste momento, a organização está a trabalhar mais na base da influência, da política, da gente junto da administração. Mas para mim, isso é como regar um milho torrado. Não germina. Mas eles continuam a fazer o seu trabalho, né? Vão na administração, mas não sai nada. É só isto. Não, para mim, dá a impressão que, não vou dizer que a organização está morta, mas não está a colher frutos como nós colhemos quando só estávamos a contar conosco mesmo. Portanto, mas isso também é fruto da dinâmica, né? Nós estamos inseridos num contexto em que temos que nos relacionar com os outros, com a administração, com as outras organizações. E a correlação de força, neste momento, determinou que a organização tem que ficar mais ou menos atada ao governo. A outra pergunta, não sei se eu satisfiz a pergunta. Se não preparei a liderança, não, preparou-se a liderança. Preparamos liderança, mas é como, mais ou menos, como eu disse, essa liderança também está condicionada no contexto em que está trabalhando. Sr. Serafim, acha que a ideia, não só das pessoas que habitam na zona dos Luandos, bem como aqueles que nasceram lá e agora estão aqui em Luanda, e também do próprio governo, é levar a urbanização da zona rural? Porque houve uma tendência aqui, e já houve aqui várias discussões, de algumas pessoas, até arquitetos, que dizem que é preciso levar agrocidades na zona rural. Ou seja, para evitar que a população da zona rural venha para a cidade. Então, é como que levar a cidade para o rural. Qual é a sua opinião em relação a isso? Já que vocês também tiveram aí um projeto e tentaram urbanizar e essa coisa toda. O que é que lhe apraz dizer em relação a isso? Eu sou muito cético ao que o governo pode fazer pelas comunidades rurais. Muito cético mesmo. Porque eu também, às vezes sou um bocadinho radical, mas eu tenho dificuldade de conceber um desenvolvimento que vem de fora. Não, tem que... Para mim são os próprios cidadãos. Por isso é que eu digo que o desenvolvimento comunitário depende muito da abertura democrática. Talvez se se avançasse para as autarquias, mais facilmente nós poderíamos ver aqui e acolá acontecer alguma modernização. Mas a sair do centro para a periferia, não se estará a levar a desenvolvimento. O que vai acontecer é empurrar as pessoas. Aqui onde você está hoje, aqui. No tempo colonial, na década de 40, isso era terra, era terra dos indígenas. E o desenvolvimento começou aí na Mutamba. Depois, quando vieram mais portugueses, empurraram esses que estavam aqui para o Sambizanga, e o desenvolvimento veio aqui. Depois tiraram os que estavam no Sambizanga para a Funda. Então vai-se empurrando sempre as pessoas para lá. Isto não é desenvolvimento. Então, daqui mais 100 anos, provavelmente os habitantes, os atuais habitantes dos Luandos, vão estar na Kibala ou no Mocende. Mas isso não é desenvolvimento. Não sei se me fiz entender. Uma coisa é desenvolvimento. Para mim, o desenvolvimento tem que ser inclusivo. Não é? Tem que incluir as pessoas. Não é empurrar as pessoas que estão lá para criar condições para outras pessoas. Isto não é desenvolvimento. Então, sente que se isto acontecer... Vão empurrar as pessoas, okay. Os atuais habitantes da Kibala vão para o Uambo. E outras pessoas que, okay, que estarão a vir não sei de onde, e que vão estar lá. Isto não é desenvolvimento. Okay. Isso é exclusão social. É empurrar as pessoas que estão lá, porque não merecem, por alguma razão. Ou ficou mais bonito. Exato. Ou pela cor deles, ou pela estatura, ou pela pobreza, mas vão ser empurrados. E outras pessoas é que vêm viver ali. Isto não é desenvolvimento. Certo. Agora, já agora, vendo o Soba assim. O Soba lá está mesmo a desempenhar aquele papel de Soba genuinamente ou também está nessa dependência das autoridades? Este, por exemplo, eu já falei com o Sr. Alan há muito tempo sobre isso. Eu inventei um conceito que eu parece que já esqueci também. Que é o conceito do processamento, desenvolvimento por nivelação, nivelamento. Por que nós construímos primeiro a casa do sol? É para libertar as pessoas do medo. O medo do feitiço. Que não são só as pessoas da comunidade. Nós todos, vocês todos não estão aqui. Tem também esse medo. Esses os africanos. Ah, não tem medo do feitiço porque na terra dele não tem. Mas nós todos aqui temos esse medo. E então, e esse é um outro problema. Esse também é um outro problema que nós aqui em África temos. Jovens que saem nas suas zonas de origem, quando vêm para a cidade, fazem a universidade. Eu sou a primeira pessoa dos luandos a entrar para a universidade e terminar a universidade. A primeira pessoa da minha boala. Porque a escola na minha boala começou em 1968, numa altura que a independência já estava às portas. Eu fui a primeira pessoa daquela população a entrar para a universidade e terminar um curso superior. E deixei de cuidar dos interesses da minha família para tentar levantar um pouco sim, um povo que está mesmo de rastro. E hoje temos muitos jovens que saíram das zonas periféricas, vieram para Luanda. Alguns são ministros, são funcionários, mas têm medo de ir lá por feitiço. Talvez um europeu não compreende isso, mas essa é a nossa realidade. E uma das coisas, um dos desafios que nós temos que lidar com ele é exatamente este. Como é que nós vamos ajudar as nossas comunidades que não falam português, como deve ser, falam as suas línguas nativas, e o desenvolvimento fala-se em português, em inglês, em francês, e como é que vamos ajudar a uma comunidade que crê no feitiço e as coisas espirituais quando o desenvolvimento explica-se em termos de ciência? Não é muito fácil. Então, uma das coisas que eu defendo aqui, primeiro vamos começar lá onde nós estamos. Se nós ajudarmos a modernizar o soba e a elevar a qualidade de vida do soba, todos os outros vêm a seguir. Porque essas pessoas, eles, apesar de temerem o feitiço, têm mais respeito pelo soba do que o próprio governador. Eles não têm respeito pelo governador, eles têm medo do governador, porque o governador vem com a polícia e arma. Só isto. Então, e vai ser sempre assim. Já perdi a pergunta que você fez. Mas... Não, que era da relação do poder que o soba tinha, se mantém ou se tem essa dependência. Não, o poder de muitas autoridades tradicionais foi também esvaziado pelo sistema político, né? Foi esvaziado. Também não lhes interessa que hajam pessoas que possam conduzir as pessoas no desenvolvimento. O desenvolvimento mete medo. Porque eu não estou a ver uma bandeira, pelo menos. Aquela bandeira do governo. No dia que nós inauguramos a casa dele, metemos lá uma bandeira do governo, porque o financiamento foi da Sanangol. Então tem uma bandeira do governo e tem uma bandeira da Sanangol. Felizmente conseguimos impedir que houvesse lá uma bandeira do Embelá. Mas a essa altura acho que já me deram lá um. Então, é um bocadinho constrangedor tentar tirar uma comunidade que realmente está nessas situações, né? E trazer um bocadinho para si. Ok. Bom, mais alguma questão? Sim. Meu nome é Tomás, eu sou do Yuan Habitat. Eu tenho uma pergunta muito concreta. Falou dessa iniciativa do turismo, né? Qual foi a base assim, para atrair esses turistas? Qual era. Foi feita uma divulgação ou já havia esse interesse? Como Sim. é que funcionou isso? Nós organizamos anualmente uma festa que se chama Festa Popular dos Luandos. Essa festa acontece na semana do dia 13 de setembro. É uma festa tradicional, antiga, mas que depois foi deixada um bocadinho para trás. E no nosso trabalho com a comunidade, tomamos conhecimento disso e nós repescamos isso. E fizemos reviver essa festa. Então, anualmente, todos os anos, este ano vai haver, todos os anos, nós vamos com pessoas, publicitamos aqui em Luanda. Na altura, a Henriette, quando estava aqui, conheceu a Henriette? Aqui no Clube Viking, publicitávamos e as pessoas iam conosco. Iam turistas nacionais, estrangeiros. Chegamos a levar mais de 30 expatriados, especialmente noruegueses, não sei porquê, mas os noruegueses sempre vão em maior número. Então, essa é a principal base. Mas depois tem outros atrativos, e por isso é que nós queremos criar mais atrativos. Aqui não é uma zona reservada, está fora do parque, mas é uma zona reservada. E nós estamos a trabalhar com a comunidade, no sentido deles poupar um bocadinho a vida dos animais. Não vamos conseguir fazer com que eles deixem de matar os animais, porque faz parte da dieta deles. Mas estamos a encorajar que eles devem poupar a vida dos animais, porque hoje os animais têm mais valor vivo do que morto. E aí fazemos o turismo, o ecoturismo, o turismo cultural. Há muitas pessoas que querem ir ver como é que as pessoas produzem o mel, como é que produzem o ouro de palma, como é que vivem. Por isso que há pessoas que chegam lá e preferem dormir numa casa tradicional, como é que é dormir numa esteira. E então, mas tudo isso esbarra um bocado nas vias de acesso. Não é? E um bocadinho isso. Mas tem uma estrutura, tem já uma experiência de como nós podíamos levar para lá, podemos fomentar uma economia local baseada no turismo e na agricultura e no comércio. E o que é que o governo faz em relação a isso? Há tantos programas de fomento ao turismo, o Ministério da... Não há nenhum contato também com isso? Não. O que é que eu acho que o governo iria fazer? Mesmo com a nova divisão administrativa em que Kisana já é Luanda, mas é o que, esperanças de que um dia podem meter mão aí e ajudar o desenvolvimento. No raio de 200, até mesmo 200 km, no raio de 100 km para lá, é que está totalmente atirado a si próprio. Não há nenhum esforço de desenvolvimento. Se ainda aqui no século de Luanda é que se vê. Ok, bom, mais alguém? Alguém tem mais alguma questão? Ou podemos fechar então? Bom, se já não houver nada, eu quero agradecer mais uma vez o Sr. Serafim Quintino, que nos brindou com essa experiência da comunidade de Luandos, e certamente todo mundo ouviu, e acho que alguns poderão estar interessados em visitar em setembro, não é? A quando das festividades lá. Eu acho que eu pessoalmente também estou interessado. Quando houver, por favor, faça-nos lembrar para ver se nos juntamos. Que é uma experiência genuinamente comunitária. Nós na DW também já trabalhamos com muitas comunidades no passado, e é esse tipo de desenvolvimento comunitário inclusivo, de participação, de fazer as comunidades elas próprias identificarem os problemas, resolver e encontrar as soluções elas mesmas. Este é um verdadeiro desenvolvimento comunitário na sua essência originária. Então, queremos agradecer, está aberto o convite para outros espaços do debate, quer como convidado, quer para dissertar outros temas de interesse. Então, também quero agradecer a todos quando se juntaram a nós. Nós temos outros temas muito atrativos para as próximas semanas, só para citar alguns deles. Temos aqui conosco até um dos preletores dos próximos temas, que é o Sr. Muniz, que me vai falar sobre a questão das adaptações às alterações climáticas e as medidas de mitigação no contexto angolano, né? O que é que está a ser feito, que atores estão a trabalhar nisso. Temos uma perspectiva de convidar o Ministério do Ambiente, de outros atores que estão a trabalhar nessa temática. Um outro tema que queremos abordar nas próximas semanas vai ser sobre democracia na era digital. Falar sobre a questão da liberdade, privacidade, no uso das mídias sociais. Então, eu convido a todos a se juntarem a nós nos próximos debates e desejo um bom final de semana a todos. Muito obrigado.